Sim, obrigada. Muito bem, então olha, boa continuação e boa continuação à escuta da Rádio Arco-Íris. Está a nos ouvir atualmente? Sim, sim, estou a ouvir o rádio todos muito, os dias. Muito bem, então boa continuação e boas férias e tudo o que há de bom para si e a sua família. Está bem, muito obrigado e com licença. Bom dia. Bom dia. Então, se você desejar, pode fazer como esta senhora. Passar em direto aqui no programa do Telefone Toca a sua mensagem. Se nos está a ouvir em Portugal, que era o caso desta senhora, ela está a ouvir-nos em Mirandela. Então, um grande abraço para os lados de Mirandela. Um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ouvir em Portugal, seja em que região eles estiverem. E também você que está aqui na região de Orleans, para si também você pode telefonar e fazer a sua dedicatória. Para isso, um só número de telefone 0238-434800. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Tudo que ela gosta, ela quer rebolar quando é pra você. Neste domingo 23, já estamos no 23 de agosto, hein? O agosto já foi quase. Ela quer rebolar quando é pra roçar, ela chega e encosta, ela bate o bumbum. Espero que você tenha batido bumbum durante estas férias, hein? Bate o bumbum, ela bate o bumbum, e eu faço tum tum tum. Sempre com aquelas regras de distanciamento. Porque esse bicho, o vírus, ainda anda por aí, infelizmente. Mas vamos esquecer todas essas dificuldades que temos na vida e passar um agradável momento nesta manhã, neste domingo, com a música portuguesa e com a Rádio Arco-Íris. Então vamos fechar todos os problemas aí desse lado, fechá-los lá bem à chave. Juntos. E viver a alegria, meu povo, durante estas 2 horas. Ela bate o bumbum aqui com quem? Foi dois artistas, o Sérgio Rossi e o Marcos, que estiveram aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris para dar início a este programa do Telefone Toca. Quem vem aí também são os quatro, que Mans. Não dá. Então não dá mesmo. Vamos ouvir. Dá mesmo para ouvir a música. Para ela, sempre a pedir para ela um abraço e um beijinho. Sei que ela gosta de mim, mas eu não sou assim. Eu também gosto de si, então um abraço e um beijinho para si. Que está à escuta do programa do Telefone Toque. E dar só mais um miminho. Eu posso por ser um chato, mas nunca dou por barato. Quero mais um bocadinho. Ela sabe que eu sou assim, isto que há para mim é só para me ver sofrer. Eu não estou a aguentar e para me safar, já nem sei o que fazer. Ela não dá nada, ela não dá nada para mim. Ela não dá nada, um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá para mim. Ela não dá. Ela não dá nada para mim. Ela não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá para mim. Quando vamos para a cama e é que ela me engana, diz hoje é dia não. Eu começo a perder, já não sei o que fazer com esta situação. Dou voltas na cama para ver se ela me ama e sem me dar razão. Mesmo assim a sofrer, com ela vou viver. no meu coração. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada pra mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá pra mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada pra mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá pra mim. E agora sim, vamos ouvir então Daniel Santa Cruz com esta música Lento. Foi a pedida daquela senhora que nos está a ouvir em Mirandela. Um grande abraço então para ela. Quero perder el tiempo. Sabes que te quiero a morir. Que no soy de espavientos. Que me gusta el lento. Y llévame despacio, que no hay prisa. Te dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleva al mismo cielo. Ay, espérate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón. Esta boa música, esta boa disposição, e então vamos lá para o calor, para o sol, para tudo o que você desejar. E vamos ir com quem? Com a grande Maria Lisboa. Bota calor. Com amor para te dar, e muitas vezes te digo: quero mais.

Rodrigues, canta assim o galinho. O galinho hoje de manhã não cantou, o cantar do galo não esteve aqui connosco, ele está de férias, mas brevemente ele vai voltar. Então vamos com o tema Quem Não Come em Casa. Quem é que não come em casa? Só quem vai comer lá fora, hein? Horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que está fazendo de companhia, isso até às 12h30. Então fique connosco, participe 0238-434800. É o único número de telefone para você poder fazer as suas dedicatórias. Então, muito bom dia também para a senhora Esperança que nos ligou para aqui. Para ela, um ótimo domingo na companhia da Rádio Arco-Íris e da sua família. Bom dia. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia a curtir, esperando a luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. fazer amor. E vem fazer amor. Está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Olha, para ti estás a gostar. Anda para aqui a recomeçar. Já te pedi, foi refrescar. Porque bebi, sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou. A cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor. E por isso tenho que dizer: cerveja no congelador e vai fazer amor. Ai, ai, ai, ainda é cedo para a cerveja no congelador, hein? Agora, logo de manhã, porque não um pequeno cafezinho com um croissant ou então um sumo de frutos. Então, para si, um ótimo domingo à escuta da Rádio Arco-Íris. Aqui vem José Malhoa, Deus olha por ela. Que Deus olhe por nós todos. Um homem chora por amor ou por saudade. Ainda sinto sua presença e eu amei de verdade. Meu amigo, estou aqui e lembro esse teu amor. A vida passa num momento e o que morre vira. Juntos cantamos a sua canção. Pois recordar é viver e é ter Deus no coração. Onde estiveres eu peço, Deus olha por ela. Faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá lugar ao teu lado no céu. Deus, como eu amo, eu canto para ti. Minha vida é meu fado, mas dá-me lugar ao teu lado no céu. Meu amigo, estou aqui. Lembrei desse teu amor. A vida passa no momento e o que morre vira flor. Hoje juntos cantamos a sua canção. Pois recordar é viver. Deus olha por ela, faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá-me lugar ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo, eu canto para ti. Minha vida é meu fado, mas dá-me lugar ao teu lado no céu. Se eu peço, Deus olha por ela, faz da minha minha vida. Tudo o que quiseres, mas dá-lhe um lugar ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo, e eu canto para ti. Minha vida é meu fado, mas dá-lhe um lugar ao teu lado no céu. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. A tudo dá, mas nada temos. E às vezes queremos ser o que não somos. Amigo, estou por ela apaixonada, mas eu quero esquecer essa mulher. E nos momentos em que penso nela, é por causa dela que deixei de viver. Eu não quero ficar a sofrer mais um dia por ela. Eu só quero esquecer a mulher que me deixou assim. Vou tentar suportar esta dor, esta desilusão. Ao meu coração, amigo, também sinto a mesma dor pela mulher que um dia me deixou. E agora sofro, choro por saber que foi por outro amor que me trocou. O amor vem como um sol de verão, faz a gente viver na ilusão. Talvez por tanto amar eu não consiga tirar essa mulher da minha vida. Eu não quero ficar a sofrer mais um dia por ela. Eu só quero esquecer a mulher deixou assim. Vou tentar suportar esta dor, esta desilusão. Eu não posso mentir outra vez ao meu coração. Não posso mais viver pensando nela, nem quero mais pensar nessa mulher. Não quero mais sofrer por causa dela. Tenho que esquecer. Então aqui estivemos com esta bela música de Marante. Espero que vocês tenham gostado. Agora continuamos com quem? Com Nel Monteiro, se faz favor. Vamos fundandar, fundandar, fundandar. Coisinha gostosa, chega bem para cá. Vamos fundandar, fundandar, fundandar.

aqui estamos com o Nelson Costa, a Maia Velha, e temos uma pessoa em linha, uma pessoa que é bem conhecida da Rádio Arco-Íris. Olá, muito bom dia. Bom dia. Toda a gente conheceu esta voz, não é? Espero que sim. Queria mandar, hoje é os anos de uma pessoa, diz que a mãe é velha, ela é velha, Madame Macedo, que faz, pensa-me mim que é 31 anos, duas vezes, ou 31 e meio, ela é uma coisa para aí, mas duas vezes ela nos pode dizer a idade dela. É para lhes soltar um bom aniversário, muitas coisas, e isso tudo. Muito bem, então aqui ficou a mensagem para a senhora Macedo. A velha. A velha. Nem a propósito a música que estávamos a ouvir do Nelson Costa, não é? Bem com ela. Muito bem. Espero que ela que esteja a ouvir. Ela não está de férias? Está, não, mas as férias dela também foi aqui. Ela tinha medo da birrita. Também ficou aqui as férias. Como muitos dos nossos compatriotas ficaram por aqui, por a zona de Orleans ou em França, com medo do vírus, não é? É, por causa do bicho, é verdade. Não, há medo, há um bocadinho de medo. Eu tenho medo, tinha medo e tenho medo que isto ainda não acabou e sim, não sei quando é que vai acabar. Não podemos fazer estas festas, não podemos fazer estas comidas, não tivemos o São João. Começa a ser um bocado... muito, não temos um bailarico, não temos nada. É isso que nos dá um bocadinho, que nos deixa um bocadinho a saudade, não é? É verdade. Mas eu penso que não há que ter medo. Temos a respeitar as regras, um metro, máscara, o gel nas mãos, etc, etc. E tudo isso, se a gente cumprir essas regras, eu penso que tudo bem, não é? Mas há muita gente que aceita essas regras, mas há muita gente que não aceita. E justamente estas pessoas que não aceitam, é preciso, temos que ter medo dessas pessoas. Mas, bom, não há, como é que eu ia dizer, tudo pode acontecer, mesmo que nós fazemos muito cuidado. Assim não... Pode acontecer, mas é uma doença que é um bocado, que faz um bocadinho de medo. É estranho esta... Como todas elas, mas bom, esta veio assim de surpresa e fez parar quase o mundo inteiro. Esta foi muito... Sei que, certo, as pessoas pensavam que ela que não ia fazer tanto mal, mas ao fim e ao cabo faz muito mal. Mas temos de ter a esperança e sempre aquela vontade que dias melhores virão, não é? Espero que sim, que eles encontrem essa vacina... Como é que a antiga diga, uma injeção contra o teto, mas esta aqui eu preciso de uma injeção. É mesmo que vai ser no braço ou então no terceiro, não é? Esta aqui vai ser no braço, e Deus queira aquela que venha muito depressa essa vacina, porque não sei quando é que a gente vai ter para podermos fazer a liberdade como tínhamos antigamente. Para podermos fazer os nossos bailaricos, os nossos jantares aqui na nossa associação e todas as outras, não é? Também. E todas as outras que podemos começar a fazer e tudo. A gente vai, tem vontade de ir, mas... Sempre com receiozinho, não é? Com a receio e dá medo. Mas dias melhores virão. Então, olha, desejo-lhe a si também e a toda a sua família um bom domingo, sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, não é? Assim. Obrigada a toda a gente e bom domingo para todos. Bom dia. Bom dia. Tchau. Então vamos ficar com o grupo Capa Negra. Gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer.

sacristia aqui com Nelson Costa. Vamos continuar e agora vem o tchau do Irene Costa. Música, meu povo. E vocês podem ligar para o 0238-434800 para fazer as suas dedicatórias. Estamos com a música de Irene Costa e temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gilles, je suis de Macedo, Maria. Oui. Et en fait, j'appelais pour de la part de tous ses enfants et ses petits-enfants pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Bien entendu, le message est passé. Vous avez autre chose à rajouter? Non, bah, qu'on l'aime très fort et qu'on lui fait des gros bisous. Ben nous aussi, ici à Radio Arc-en-Ciel, on l'aime très fort. En tout cas, une bonne journée, puis espérons que ça va être la fête. Hein. Oui. Merci. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo um grito. canção. Eu quero ouvir embaixo do grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda a cabecinha. E o bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda a cabecinha. E o bumbum sempre a danar. Depois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Que vais curtir. Eu quero ouvir embaixo do grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Olá, então és bom. Bocas, elas dão-nos cabo da cabecinha. Então temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Qual o seu nome? Olá, bom dia, Sr. Leonel. Então era uma dedicatória para a Madame Macedo, da parte da Meilissá Nunes. Sim. Da Meilissá e o resto da família, para ela um bom aniversário e um bom domingo e muita saúde. Ela parece que só faz duas, uma vez 30 ou duas vezes 30. É, assim, é capaz, é mesmo. Deve ser isso. Mas tão melhor pois, não? Quantos mais, melhor, não é? Exatamente. E oxalá que ainda faça muitos mais. E nós que os contamos, isso, porque é bom sinal. E sempre com muita saúde. Isso também. Só estou com muita saúde. Vá lá, paz e amor. O resto. Vem com isso, não é? E você foi de férias ou teve medo lá ao vírus? Não, eu não tive medo. Eu fui de férias, mas fui aqui, fiquei por cá, em França. Ah, também é bom, de vez em quando, a gente... Então, não é? Então, as regiões tão bonitas. Que é uma pessoa... Está bem que é o nosso país, não é? Mas, bom, a pessoa também temos de mudar um bocadinho. Mas não foi por causa do vírus que a gente... Que tivemos medo. Este ano já estava previsto assim. Passámos aqui um bocadito. Muito bem, então... Diga... Muito bem, é assim mesmo, tem que... Fomos para os lados de Périgueux, come-se bem, bebe-se bem, é bonito, é pronto, e assim passamos as nossas férias. E também é bom a gente mudar de vez em quando. Olá, e agora para Portugal fica para a próxima, se Deus quiser. O que nos prende lá, por vezes, ainda é mais a família, não é? Ah, pois é, mas infelizmente eu agora não tenho, ainda bem há pouco tempo, mas bom, agora já não tenho lá quase ninguém. É assim. Tenho o resto da família aqui, não é? Mas, bom, ainda tinha a minha mãe. Minha mãe. Deus levou-a, pronto, agora. Mas pronto, é sempre o nosso país, é Portugal, não é? Exato. Temos sempre lá um bocadinho do nosso coração, não é? Exatamente. Ah, isso não sai, não é? Isso não há hipótese, mas, bom... Mas também, uma pessoa também, aos anos que está em França, já somos mais franceses que portugueses, isso então também se visitar aqui um bocadinho também faz bem. Isso é bem verdade, eu já vou lá vão 40 e tal anos. Né? Vai lá, por isso, pronto. Pronto, senhor Leonel, um bom domingo para si, e então um grande beijinho da Melissa e de nós todos para ela, um feliz aniversário. Então, também um ótimo domingo para si e à escuta da Rádio Arco-Íris, como sempre. Pronto, bom dia. Sempre. Bom dia. Sempre. Obrigada. Bom dia. Muito bom dia. Deixa-te dançar a noite inteira, meu amor. Esse olhar que te domina, ele é tão provocador. Eu quero sentir o gosto desse teu suor. E não posso resistir a um desejo que é maior. Mais, é demais.

no lo sé. Uhambe nami tumangishila na Jerusalema ikayami. Ilo no lo sé. Uhambe nami tumangishila na dauyami. Alikulana buso wami aukulana kilo noloze suhambe nami dauyami. Alikulana buso wami aukulana kilo noloze. Para todos aqueles que gostam desta música, Jerusalém, Jerusalém é o título. Então é especialmente por Nicole, uma fidel auditrice de Radio Arc-en-Ciel. Que cantam esta. Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. Silva. Então aqui estivemos com esta música, esta música, espero que tenha sido do vosso agrado. Ele chama-se como Ruizinho. Ele vai voltar. Portugal e França é o título desta desgarrada. É a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Estão à escuta do programa do Telefone Toca e temos um amigo ouvinte, animador, que faz parte desta associação. Ele vai se apresentar. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Lionel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Estamos a ouvir muito mal. Tens o rádio muito forte aí ou qualquer coisa, não? Bah, talvez, talvez. Abaixa um bocadinho, então. Olá, bom dia Lionel, bom dia a todos os auditores da Rádio Arc-en-Ciel. E bom, aí cá estamos, ainda cá estou, vá lá. Ainda cá estás porque tens intenções de ir embora, não é? Sim, sim, não é... Já tive mais vontade, mas bom, continua, há algum projeto que surgiu, a gente aproveitou e... Aproveitou a oportunidade e vamos agarrar esse projeto e vamos lançar novamente para mais uma aventura, como se diz. Então ainda estás aqui. Já foi uma grande aventura quando viemos para a França e agora vai ser, não deixa de ser uma grande aventura novamente em regressar a Portugal. Porque, de facto, dado a situação em que se vive e tudo, do vírus e esta coisa toda, não deixa de ser também uma aventura. Mas tudo vai correr, quem muda Deus ajuda, é um ditado, não é bem português. Claro, claro, e não, e tem que ser assim, tem que ser, a gente tem que, na vida tem que se correr riscos, a gente tem que se aventurar para que, e penso que sim, penso que tudo irá correr bem, a gente também irá fazer por isso, e portanto, penso que, se Deus quiser, tudo há de correr bem. Para as pessoas... Olha, eu liguei para te já dar um grande abraço e dizer um, talvez um até já, não é, a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Depois também farei questão de entrar em contacto com vós durante o ano, porque faço questão de ouvir, continuar a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel, está sempre ligado à Rádio Arc-en-Ciel. Sim, agora já há meios para se ouvir no mundo inteiro, felizmente, não é? Exato, não há razão para que a gente deixe de ouvir, exatamente. E tu vais com todos os meios que há hoje em dia. E tu, a tua esposa e os teus filhos certamente também vão deixar aqui muitas saudades à comunidade portuguesa de Orleans. Porque tu fazias... Olha, sim, podemos dizer que sim, porque, olha, uma coisa que de facto me tem emocionado muito é o carinho realmente das pessoas. Não tenho nada a dizer aqui contra a França, pelo contrário, só tenho a agradecer por tudo, quer ao país, quer até às pessoas, né? À comunidade portuguesa e não só. Porque aqui, sobretudo na vila onde vivo, em Vitrioloja, temos tido um apoio, um carinho nestas últimas semanas, depois de ter dito que íamos engraçado, que tem sido realmente fantástico. Não pode... Oh, Bruno, não mexas o telefone, porque senão faz muito ruído. Está bem? Exato. E que, de facto, não surpreendemos não é? A gente, pelo que faz, pelas pessoas e tudo, também tínhamos uma certa noção disso, mas é, de facto, nestas horas é que realmente se vê o que a gente, pelo que semeou, não é? Até hoje, estamos, de certa forma, a recolher agora esses frutos. Sim, por tudo. Os frutos da boa... de sermos pessoas de bem, de coração, e realmente tem sido um carinho, um apoio sem palavras. Porque tu também te entregaste bem na comunidade portuguesa aqui em Orleans e arredores, não é? Porque, sim, Lionel, sim. A gente, quando veio aqui para a França, fizemos por isso também, não é? A gente, não só na comunidade portuguesa, mas também na francesa. A gente tentou se integrar ao máximo aqui em França, até chegámos a pegar a nacionalidade francesa, temos a dupla nacionalidade, portanto ensaiámos, tentámos integrar-nos ao máximo aqui no país onde vivíamos, não é? Onde fazíamos a nossa vida. E de facto, tudo isso fez com que hoje estejamos a receber um carinho enorme das pessoas, e que foi difícil quando viemos para a França, porque deixar a família, o nosso país, a gente nunca pensa nisso, não é? Até que surge a hora. A gente não é algo que esteja previsto, e também está a ser difícil agora o regresso, porque são 13 anos da nossa vida aqui em França, onde é uma boa parte da nossa vida, não é? E de facto deixa marcas, não é? Deixa marcas. Portanto, Bruno, olha, desejamos-te imensa sorte para a tua vida, e que as portas aqui na Rádio Arco-Íris estarão sempre abertas para ti, sim? Obrigado, amigo, obrigado, e como eu dizia, faz questão de vir cá pelo menos uma vez ao ano, porque dado ao negócio que a gente tomou conta, não há muita possibilidade depois de... Mas faço contas pelo menos uma vez ao ano de cá vir, ver as pessoas e de passar na rádio, e sobretudo irei fazer com que postar sobretudo numa festa da rádio. Muito bem, então olha, boa sorte para ti e para a tua família, que é isso que todos precisamos, não é? Tá, Lionel, olha, obrigado por tudo, pela oportunidade e por tudo, e desejo a todos tudo do melhor que possa haver, e que isto passe, não é, esta história do bispo, para que possamos novamente nos abraçar como em antes fazíamos, e de recebermos o carinho que merecemos todos uns dos outros, e tudo bom para toda a gente. Então, tá? Grande abraço. Essa palavra que tu deixas aqui, um grande abraço e tudo o que há de bom para toda a comunidade. Muito obrigado a ti. Exatamente. E sempre as portas abertas. Um bom domingo. Obrigado, Lionel. Um abraço, bom domingo para todos. vou ficar como herdeiro dela. Eu vou ficar como herdeiro dela. Eu quero que ela morra porque eu gosto muito dela. Mas se isso acontecer, eu fico como herdeiro dela. Eu vou ficar como herdeiro dela. Eu vou ficar como herdeiro dela. Eu quero que ela morra porque eu gosto muito dela. Mas se isso acontecer, eu fico como herdeiro dela. Ela tem casa, ela tem carro, tem dinheiro no baú. E estamos aqui na Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca, e temos mais uma voz bem conhecida para os nossos ouvintes aqui em direto no programa do Telefone Toca. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Leonel. Olha, valia você abaixar um bocadinho a rádio aí desse lado, está bem? Está bem, eu vou sair da beira do rádio. Se não faz muito eco. Está bem. Ora, eu sou o Atom, posso-me apresentar? Sim, força, Sr. Lourenço. Ora, eu sou o Sr. Lourenço, que faz a emissão nas sextas-feiras, o fim de semana às portas. E então eu telefono para você, que é para dar um bom dia a todos os editores da Rádio Arco-Íris, para toda a minha família e para todos os meus colegas dos domingos, que a gente vai fazer um treinozinho com os cães antes de abrir a caça. Isso é que é bom, não é? Respirar o ar puro assim na floresta, não é? Ora, tem que ser. A gente também, se estivessem fechados em casa, a gente não consegue fazer as coisas, não é? Exato, exato. Não podemos ter medo de tudo. Temos que ter também vontade de sair e fazer a nossa vida. Você, então, faz o passeio ao domingo, à sexta vem aqui a fazer o programa fim de semana à porta. Uma vida bem recheada, não? Olha, tem que ser assim, então, temos que andar, não? Muito bem, Sr. Lourenço. Então, olha, desejo-lhe um bom domingo para si e à sua família, bem entendido, e também tudo o que é de bom. Sim, senhor, é para você igualmente. E não esquecendo o Sr. Fernando Monteiro também, que hoje tem família, e desejo um bom domingo para eles todos, para toda a família, que é o que eu desejo a todos. Então, também, e para vocês também, está bem? Também um feliz domingo para eles. E depois, se puder passar a Tom, o dia paizão, o chapéu de palha, você passa, Tom, o Banda Lusa. É o Banda Lusa, o chapéu de palha é o Banda Lusa. E é mesmo, nem a propósito, era essa música que estava programada. Ui, então hoje é o meu dia, disse, pode ser a minha sorte, não é? Então, um ótimo domingo e bom, tudo o que é de bom para si. Está bem, igualmente. Olha, e não esquecendo o nosso Bruno, que esteve a falar agora um bocadinho. Exato. Eu desejo muita sorte e ele que tenha tudo bom da vida, que ele prefere. Ele está à escuta, então, e nós também desejamos-lhe o melhor. Pronto, Atom, então, adeus, Atom, então. Bom dia. Bom dia. Bom domingo, tchau. Raparigas alegres e sorridentes cantam as suas cantigas para todos os presentes. Dançam marchas e bailinhos alegrando a sua aldeia. Baila a malta nos caminhos, deixar a massa pateia. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda, chamarrita, animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantorias, foguetes, bordo e manadas, procissões e rumarias. As tuas festas, e em cada aldeia é diferente, com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda,

E se você está aí desse lado a ouvir a Rádio Arco-Íris e gostaria de passar uma mensagem, não hesite. 0238 43 48 00. É a única rádio onde você pode fazer dedicatória de música portuguesa aqui em Orleans. Quando tu não estás, quando não tenho te ao pé de mim, quando tu não estás, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho te ao pé de mim. Não está, fico meio. Quando tu não estás aqui na voz de Luís Manuel, faz sempre prazer ouvir esta voz deste artista. Outro artista que não ouvimos que chega a meu gosto, ele chama-se José Reza, ele diz Minha Dama. Então para as damas todas que estão a ouvir este programa, para vocês muito, muitos, muitos beijinhos. Primeira, doce companheira, estás sempre a meu lado. És mulher safada, não te falta nada, tens o amor que me chama. Tu és a rainha, serás sempre minha, és a primeira dama. Tu és a minha dama, que eu levo para cama, faz amor comigo. Desde desde que te vi, estou apaixonado. Esta é uma primeira, doce companheira, estás sempre ao meu lado. És mulher safada, não te falta nada, tens o amor que me chama. Tu és a rainha, que serás sempre minha, és a primeira dama. Tu és a minha dama, que eu levo para a cama, faz amor comigo. Tu és a minha dama, aqui com este tema bem giro, aqui destes dois artistas. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora a uma voz feminina, a voz de Agatha, com um novo trabalho, Gota Fria. Espero que você não esteja a chorar, hein? Um dia esta gota fria que deixaste em mim. Se você está a ouvir a Rádio Arco-Íris e quer dar uma mensagem, mandar uma mensagem a um amigo, um familiar, a qualquer pessoa, porque não? Pode telefonar para o 0238-434800. Isso até às 12h30. Aqui na companhia do programa do Telefone Toque. Esta gota fria te deixaste em mim. Chora, chora, chora, chora. Esta dor, a dor que já foi minha, eu passei sozinha por não estar aqui. Hoje passa para ti. Chora. Agatha Fria, então aqui na voz de Agatha. Agora continuamos com mais uma novidade aqui no programa. É o grupo Vai e Vem e eles vão nos interpretar Longe de Mim. Eu quero-os bem perto, embora estejam longe. Mas nós estamos bem perto com a Rádio Arco-Íris. Abri os olhos e tu não estavas aqui. E hoje eu vivo mal assim. Mas agora eu já não te quero. Vira e volta, acredita, eu espero. Fiques bem, que sejas feliz. Que vivas um sonho, mas bem longe daqui. Espero que fiques bem, que sejas feliz. Para ver a solução, até que um dia eu já sorria, e foi assim que eu soube. E hoje eu vivo bem assim, porque agora eu já não te quero. Vira a volta, acredito, eu espero. Fiques bem. Sejas feliz, que vivas um sonho, mas bem longe daqui. Espero que fiques bem, que sejas feliz, que vivas um sonho, mas bem longe daqui. E bem longe de mim. Tudu, tudu, tudu. Então o grupo Vai e Vem aqui com este tema Longe de Mim, mas perto do coração, como sempre. E agora vem o Luís Gomes, Porque Sofrer Não Vale a Pena. O tempo não passa em vão, ninguém muda por cabeça alheia. E as decisões do presente pode ser que no futuro não se alcancem, não há problema. Escuta o meu ponto de vista, respeitando o que já decidiste. E apesar de já não estarmos juntos, posso te assegurar que não esquecerei o tempo vivido. E as decisões do presente pode ser que no futuro não se alcancem, não há problema. Porque sofrer de amor, porque oprimir minha cama não sai, nem nossa história de amor de mim se vai. O vento não quer mudar de direção, parece não querer levar a ilusão. Que tu estás tudo para eu não penar, só que ninguém é capaz de me ensinar como é que posso viver, viver assim, se não consigo esquecer quem se esqueceu de mim. Como é que posso sonhar o sonho maior, sem dormir, para não sofrer. Ao ver que tu já não estás, sentir que não vais voltar, e nada mais se faz, ponto final. Como é que posso viver, viver assim, se não consigo esquecer quem se esqueceu de mim? bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chão, você quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chão, você quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chão, você quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chão, você quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, hein? Que linda música. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Plein les oreilles. Devenez adhérent de la radio Arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Nelson Costa, com ele é sempre a curtir. E temos mais uma ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, era para dedicar à família Balta e Moraes. Sim. E a todos os portugueses que vêm de regressar de Portugal, que corra tudo bem, que a gente também vem de chegar, corra tudo bem. Lá abaixo há muito, fazer muito, muita atenção, lá mais que aqui. Sim, e vai lá e desejar um bom domingo a toda a gente, e para o Lionel também. Muito obrigado. E um beijinho. Muito obrigada, assim, também um ótimo domingo para si e toda a sua família. E queria ouvir o Tony Carreira, não importa aquela música. Está bem, então agora vamos ficar com o Fred Mota, depois o Tony Carreira para si. Está bem? Ok, não há problema. Bom dia, obrigado. Bom dia. Beijo, obrigado. Com Fred Mota aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vamos ficar então, como foi pedido, o Tony Carreira. E vocês que gostam de música romântica, vocês podem ouvir todas as terças-feiras, das 9 às 12, o programa Manhãs Românticas. Só música romântica para si. Coisas tão bonitas, mundo além, que a vida tem. Lindas namorei, por certas eu confesso que chorei, mas ficar muito nunca foi para mim. Eu sou assim. Adeus amor, mas tenho um mundo à minha espera, e a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda com o mundo, sou vagabundo, não vou parar. Gosto delas loiras ou morenas, bonitas sejam grandes ou pequenas, que falem grego, russo ou português, seguindo sempre em frente outro caminho. Só uma nunca me deixou sozinho, sempre andou comigo pela estrada, a minha guitarra. Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera, e a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda com o mundo, sou vagabundo, não vou parar. Então já estamos mesmo na reta final do programa do Telefone Toca. Mais uma vez, o tempo passa rápido, rápido aqui na vossa companhia. Agora vamos recordar, fomos lá embaixo mesmo ao baú de recordações e dilemos Conceição, nome de santa. Então para todas as Conceições que estão à escuta do programa do Telefone Toca. gostaram de recordar esta voz de Edi Lemos, Conceição, nome de santa. E agora temos uma pessoa aqui, que já foi hoje, o nome dela foi número um, aqui na antena da Rádio Arco-Íris. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Lionel. É a Madama Macedo. Queria agradecer a todas as pessoas que pensaram em mim hoje, que é um dia especial para mim. Então é um dia especial porquê? Eu já sei. Mas parece que envelheci mais um ano. Então, isso é bom sinal, é que ainda estamos cá, não é? É, e que e muito, para muitos anos espero, e que todos nós possamos estar juntos, não é? Isso é que é bom, com muita saúde e alegria, e junto dos familiares daquelas pessoas que nós mais gostamos, não é? Oi. Então, olha, aqui da nossa parte, da parte da Rádio Arco-Íris e do programa do Telefone Toca, também desejamos, então, muitas felicidades e tudo o que é de bom. Prontos, muito obrigado, Lionel. Obrigado por tudo. Ó, Lionel. Diga. Manda-me um disco para a minha senhora, então. Então, para a sua carinha laroca, não é? Oi. Então aqui vai o Tânia Carreira, carinha laroca, para da parte do... Monsieur Macedo. Monsieur Macedo, é isso. Mesmo estava à procura do nome, mas agora não vem. Então para a sua esposa, você o que é que lhe deseja? Ou já lhe desejou e vai desejar? Mas já lhe desejei. E qual foi a prenda, então? Já agora podemos saber? De sacama. Ah, então um de cada lado, assim não fica nem torta para um nem para o outro, não é? Olha, então muitas felicidades e tudo o que há de bom para si, sim? E toda muito obrigado, Lionel, e bom dia, obrigado por tudo. Bom dia, carinha laroca, então, de Tony Carreira. Então ele pediu, você vai dar, hein? Força, nem que seja aí no carro, hein? Vocês podem, não há? O micróbio nos pega entre vocês, hein? Com o teu olhar, com o teu olhar, cara de anjo só, de mim não tens dó, de mim não tens dó. Mas se um dia te entregas, já não me das negas, já não me das negas. isto foi da parte do marido para a sua esposa, que está hoje de parabéns, da parte do Sr. Macedo, então para a Madame Macedo. E é com esta música agora vai, eu também vou ir e vou deixá-los na companhia da RDP até às 13 horas e da RDP não, vou deixar uma banda musical aqui na vossa companhia e depois certamente o nosso amigo Michel vai vir a partir das 13 horas. Então, mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia para levar todas as vossas mensagens. É sempre muito agradável falar convosco, falar com você. É sempre agradável. Espero que seja o mesmo aí desse lado. Portanto, eu agora vou ir. Mas antes de ir, vou desejar uma ótima semana a todos vocês que já vieram de férias, para vocês muita coragem, para aqueles que ainda vão de férias, para vocês boas férias, e para aqueles que não trabalham e que já estão em casa também muita coragem, por vezes também é preciso, mas especialmente queria desejar as melhoras a todas as pessoas que se encontram nos hospitais ou doentes em casa. Para vocês, então, muita coragem e certamente a rádio Arco-Íris também é sempre uma companhia para si. E temos sempre uma mensagem para si, uma mensagem de esperança. Então, dias melhores virão. É isso que temos de pensar. Pensar sempre positivo. Bom domingo a todos e muito bom apetite para todos aqueles que já vão para a mesa. Até a semana próxima. Tu só quiseste brincar com os meus sentimentos. Porque mentias para mim, só para me agradar. Eu era tudo para ti, só era mais ninguém. Mas se outro preferes, agora sou eu quem não te quer mais. Agora vai, sai de uma vez da minha vida. Quero curar esta ferida que ficou no meu coração. Agora vai, leva contigo o que fizeste, mas não esqueças que deixaste em mim toda a tua traição. Uma vez na minha vida, quero curar esta ferida que ficou no meu coração. Agora vai, leva contigo o que fizeste, mas não esqueças que deixaste em mim toda a tua traição. Você que nunca dou, nunca dou, nunca dou. Nunca dou, nunca dou, nunca gostou de mim. E que só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu duramente. Te meteste no cu, no cucu, no cucu, no cucu, juri freira. Te tornaste uma pu, uma pu, uma pu. Um dia um galo me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E em frases escutadas ele dizia assim pra sua amada. Uma canção que te dizia assim. Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E que só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. E eu que te fui, que te